CD 8 Capítulo 8 Anaquias e seus homens chegaram à porta do covil. Estavam há muitos dias de São Vítor. Seus seguidores estavam famintos. Sabia que no covil encontrariam adormecidos o suficiente para saciar a fome dos soldados vampiros. O vampiro rei soprava novas ordens, soprava novo ânimo nos ouvidos de Anaquias. O líder do exército de vampiros, apesar da reconciliação com o espectro, da reconciliação com a crença de que o vampiro rei lhe soprava boas novas, Anaquias mantinha-se taciturno. Falava pouco aos soldados. Os vampiros e vampiras que tinham sobrevivido ao terrível ataque celeste nos arredores da barreira do inferno tinham partido em blocos críticos. Uma porção dos sobreviventes parecia duvidar da falácia insistente de Anaquias acerca das profecias do vampiro rei. Outro tanto dizia que estavam perdidos, que a profecia do bispo havia vencido, que nada poderiam fazer para deter os humanos, uma vez que os 30 bentos se juntaram e os 4 milagres tinham sido libertos. Um volume respeitável, a despeito da trágica derrota, vendo dezenas de milhares de irmãos sendo queimados pelo inexplicável e miraculoso raio de sol, aferrara-se na crença da vinda do rei noturno. Estranhamente, numa porção daqueles vampiros, a visão daquele milagre favorecendo os humanos plantara de forma confusa uma lógica incongruente e fé assombrosa. Por tantos anos tinham ouvido correr, às matas, a folclórica história dos 30 bentos. Tinham sempre lutado para evitar que isso acontecesse. E agora que viam os 30 bentos juntos e a profecia vomitada pelo finado velho bispo, sentiam fortalecidas a crença no profeta das trevas. Viam fortalecidas as sentenças proclamadas por Anaquias. Vendo que os milagres dos humanos tinham acontecido, passavam a crer que esse tipo de coisa poderia ocorrer aos vampiros também. Tinham de crer em algo que salvasse sua espécie. Seguiriam Anaquias por onde ele pedisse. Cedo ou tarde, o vampiro rei viria, como anunciava o líder do exército noturno. Os vampiros tinham uma profecia também. Tinham um herói para destinar sua crença e seu trabalho. Anaquias deveria ser seguido e protegido a todo custo. Deveriam fazer até mais que isso. Deveriam esparramar-se pelos rincões do país e divulgar essa certeza fulgurante. E assim os filhos das trevas não guardavam mais para si esse sentimento, essa certeza. Alardeavam nos covis, chamavam mais irmãos da noite para juntarem-se ao grupo de Anaquias, para ao menos ouvir os desejos de Anaquias, o intermediário do rei. Pregavam que aqueles que seguissem Anaquias salvar-se-iam dos milagres dos homens e que juntos seriam conduzidos ao despertar do vampiro rei. O vampiro que colocaria um fim naquela guerra. Um vampiro que mostraria aos homens o seu lugar na ordem das coisas. Um vampiro que colocaria a humanidade no seu devido lugar e transformaria as fortificações em rebanhos de sangue. Anaquias rabiscava com carvão a parede da caverna. Não queria esquecer a imagem que vira através dos olhos do vampiro rei. Escamas negras, escudos de ferro, escudos que fariam parte da estratégia de defesa. Os humanos sofreriam. Sofreriam.